Salvador, bom dia, Gol 104. Bom dia, Gol 104, acione identificação. Oi, na proa de TAP, e desça até o 090. Proa de TAP, 90, Gol 0-1-4. 3733. Alinhar, decolar. Sombra 0-3733. Afirmativo, 5595, 160 para Ilhéus, é isso? Confirmo. Confirmo. Ok, o trip 5595 está autorizado para Ilhéus, nível de voo 160, direto. Decola da 10 com curva direita, subida da Euleda e após direto para Ilhéus, transponder é 5072, controle em 119, decimal 35, cotejo. Autorizado 160 Ilhéus, direto, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda 5072, no transponder 11935, é o controle Salvador, trip 5595. O trip 5595, correto, cotejamento, chama para o puxa acionamento. Avaremos. Tá 3602 na escuta para cópia? Tá 3602, autorizado para Porto Seguro, nível de voo 300 pela Upper Whisky 50 até Bidev e após direto. Decola da cabeceira 10, com curva direita, a subida será Dael, após Leda e após Bidev. O transponder é 5101 e o controle em 119 decimal 35. Quanto é isso? 3602, correto, cotejamento, chama para o puxa, acionamento. Obrigado para a gente. Controle Salvador, da 3733, muito bom dia. Bom dia, TAN 3733, contato com a DAF, manter o nível 360, o IDAEL da presente. Da presente, IDAEL, em ascensão 360. Gol no 014, desça para 2000 pés, reporte no localizador estabilizado, ajuste 10, 15, traço da sua direita, 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, até no 085, aeronave de pequeno porte, Papa Alfa 34. Gol no 014, para 2010, 15, reportar estabilizado, libera a passagem de carro abaixo, com? Está liberado, o no 014. Salvador, o 3733, efetuando um desvio aqui à direita, por 10 graus à direita, por 20 milhas, evitar uma formação. 7, livre desvios, depois vai direto Leda, 3733. Pós-desvios, Leda, muito obrigado. Zero, segundo quadro, vai efetuar pequeno desvio à direita. Sente. Do Leda, 3733. Sente. Puxa, pega acionamento, gol 923, portão 5. No 93, o altímetro 1015, autorizado por funcionamento, chame táxi. Chamar ataque 1015 no 93. Alfa, prossiga. Submantenha no mil pés, ajuste no 0 no 5. Acione o código 0 ou no 35, quilo-ascal. Tom. Zero, acione identificação, chegada a Mari, desça e mantém inicialmente o nível 100. O TAN 33, corrigiu, 3733, chame Recife, frequência 1251. Bom dia, teu bom voo. Leda e Bride, o transponder é 5075 e o controle em 119.35, cotejo. Acertando o localizador, voo 10 no 4. 10 no 4, complete LS, chame a turno 1862. 18, meio, obrigado. Achanei a minha 3 no 1 na escuta de Salvador. Eu puxo acionamento. Salvador, trip 595 para puxa acionamento no pátio 3. Trip autorizado, chama para o táxi, o altímetro 1015. Chamaremos. Para o táxi, o voo 1983. Está com 121 na borda, 350 a perna galeão. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 186, o altímetro 1015. Bom dia. Gente, pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 186, com 1015 ajuste, o 93, bom dia, obrigado. Tango Romeu, Quebec Lima, chame Recife, frequência 126.0. Papa Tango Romeu, Quebec Lima, Salvador. Chame Recife agora, frequência 126.0. O cheque, é entendido que vai taxiar, a solicitação é taxi até a cabeceira no 7 para o cheque, não é isso? Gente, chame a torre 186 para o cheque, ok? Lima Vitor Delta, bom dia. Se encontra no pátio 5? Aero está. Você necessita uma corrida na pista, né? Está livre o táxi, reporte da Papá para ingresso. Oi, Salvador, bom dia. Eu vou no 93, quanto cada um no 0, pronto. Gente, mantenha o ponto de espera, tá, pista no 0, para o 923. 983, para manter o ponto de espera da 1-0. Afirmativo, para o 983, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 0, 93. No 0, no 4, cheque o trem de pouso, vento 70 graus com 1-0 gás. No 0, no 4, trem baixo e travado. Livre pouso, pista no 0. Livre pouso, 0 no 4. Salvador, trip 5595, tá com 58 a bordo, 4 horas e 20, alterna Porto Seguro para o táxi. 58, 4 e 20 e... Porto Seguro, o trip 5595, tá autorizado o táxi, no ponto de espera a torre 1862. O, perdão, táxi, pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1862, bom dia. Índia Alfa, 1826, grátis, é um...

1983, decolou os 27, chama agora o controle em 11935, um bom dia. 1935, boa, 93. Chegou ao 93, cruzando 1200 na Arbor. O 93, contato radar, tudo mantém o nível 360, mantém a CEDAR. Liberado, restrição 080? Liberado da restrição, o 93. 360, Arbor, 93. Curve à direita da presente e foi direto à Arbor. Direita, Arbor, 93. Três, nove, sete, aguarde um instante para o posto. Volo 014, está livre ingresso, via Juliette, portão 04. Para o 4, volo 014. Cinco, 595, livre decolagem da 1-0, 80 graus, 1-12-9. Autorizar a decolagem. Uno 397, poderem com a equipe de solo, a aeronave da companhia estacionando à esquerda, está livre, puxa, assim que tiver liberada a retaguarda, chama para o táxi, que negamos 015. Uno 97, o controle solicita que suba inicialmente restrito ao 080 até 25 milhas de Salvador, ok? Trip 5595, decolou os 29, chama agora o controle, 11935, um bom dia. 1935, tá bom. Controle Salvador, Trip 5595, a possibilidade é presente curva à direita para evitar formações? 5595, contato radar, suba restrita ao nível 090. Vou ir direto da El. 090 da El, da presente, Trip 55. Astuta 3602, está com 131 a bordo, 4, 3 horas de autonomia, alterna com fim. Astuta 3602, vai iniciar um táxi lento, e via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1862. O senhor é o número 2 para a decolagem, vai seguir a aeronave da Gol, está puxada agora no setor norte aqui do Pátio. Pátio Índia Alfa, 1891, está... 1-1-8-6-3-6-0-2. 12 milhas no rumo sudoeste, no nível 100, o Embraer 1-1-0 da Força Aérea Brasileira. M7 do tráfego, Trip 5595. Romeu Bravo Oscar, prossiga. Oscar, a senhora, identificação à chegada é a Bonfi, desce ao 040. Autorizado o táxi à direita no ponto de espera, torre 186, bom dia. Aeronave de controle. Ah, foi escuro, pastor. Tire a matrícula da sua aeronave. Força Aérea 23107. 5595 já retornando de juízo. Positivo, estamos com proa de Dael. Presente, vou ler do 5595 para ter separação com tráfego à frente. Leda, o 360 estabilizou? Sim, vai ficar no 360. Completa final, chama a torre 1862. 6, 1260. Alô, Sané, leão no passado. Bom dia. 390 para Recife, só tem a nossa autorização. O Chanel 6140, pronto para cópia? Pronto para cópia. Chanel 6140 para Recife, autorizado nível 350 via Atruísque 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador 1-9, decimal 35, Torre 1-8, decimal 6. Aciona 5102, Chanel 6140. 6140, entendeu? Autorizado Recife, nível 350, uniforme UISP 58, decolada pista 10, curva esquerda após a decolagem, saída Pucca, transição Aracaju, controle 119.35, torre 186 e aciona 5102, boa, Chanel 6140. Chanel 6140, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Tá, Mariana, obrigado. Firmo. Mantenha essa velocidade, está livre da restrição, suba 160, trip 5595. Subindo a 160, mantendo 160, trip 5595. Aproximação, pista 1-0, 70 graus, 1-0-9, informarei pista livre, 1-2-6-0. Ah, perfeito. Ativo. Vai fazer outra corrida ou vai direto pro pátio? O Vitor Delta prossegue pro hangar ou vai fazer a nova corrida? Ok, tá livre. O vento 60 graus, 1-0-9. Cheque o trem de pouso, 60 graus com 1-0-9, tem livre pouso, pista 1-0, 1-2-6-0. 1-2-6-0, livre pouso. Voo 1-3-9-7, decolou os 3-6, chame controle em 119-35, um bom dia. 119-35, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Voo 1-3-9-7, saída da EL. Voo 1-3-9-7, tá? Sob contato radar, Sadel 360, saiu da El, Leda, Bridget. Ao 360, da El, Leda, Bridget, gol no 397. Autoriza direto da El pro gol no 397. No 397 está autorizado. Obrigado, direto da El, gol no 397. 397, só razão de subida. Agora 2.800 pés por minuto. Quente. 3602. Ali eu mantenho, 3602. Controle. Na escuta, o 5595. Presente, está autorizada para o de Ilkov. Ilkov. Qual seria a ideal da presente para Ilkov? Guarde. 238, libera a direita, chame Sol 1219.